Ricardo Cabral, ele que é fundador e diretor-geral do Esquadrão Caveira Brasil, uma entidade que existe aqui na cidade de Foz. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bom? Satisfação recebê-lo aqui para falar justamente, né, de ações positivas feitas pelo Esquadrão aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu até comentava fora do ar, né, notícia ruim a gente não precisa nem propagar, porque ela acaba saindo sozinha, né, até de controle muitas vezes. Agora vocês fazem uma série de ações positivas, né, com relação à solidariedade aqui na região. Antes até de falarmos da ação que foi feita nessa semana com o Lar dos Velhinhos, vou pedir para você contar um pouquinho do que é o Esquadrão Caveira Brasil. Ok. O Esquadrão Caveira Brasil, nós estamos no nosso quinto ano de atividades. Foi um grupo que eu criei em 2013, com a intenção de unir a galera da área da segurança pública e privada. Eu sou guarda municipal, né? E vi que faltava um elo para unir essa galera aí. E resolvi fundar o grupo, reuni uns amigos da guarda e uns amigos da segurança particular de Foz do Iguaçu. E outros segmentos da sociedade foram aderindo, né? E estamos aí para fazer ações sociais e ajudar a população aí nesse estado de Foz do Iguaçu. E hoje em dia, mais ou menos, quantas pessoas participam do grupo? Atualmente, nós estamos com 45 membros, assim, que são os atuantes, né? Temos alguns que estão inativos, né? Mas atuantes, estamos em 45 membros, que é o braço que você vai peneirando, né, galera, que participa das reuniões, participa das atividades, né? E acaba ficando dando uma enxugada aí, ficando só quem realmente participa. E tem pessoal da Guarda Municipal, da Polícia Militar, tem a Polícia Civil, tem seguranças particulares, tem comerciantes, são todos os segmentos da sociedade. Portanto, um grupo aí bem, né, até heterogêneo com relação a corporações, né, ligados aí todos à área de segurança, e vocês se reúnem para fazer diversas ações, né? Uma delas aí, como eu até já comentei um pouquinho, relacionado ao Lar dos Velhinhos, qual foi essa campanha que vocês fizeram aí para arrecadação de donativos? Bom, nós temos um calendário de atividades que nós seguimos. Estávamos em andamento com o bolo das crianças, do Dia das Crianças. Nós fazemos um bolo de 4,5 metros todo ano e escolhemos uma comunidade carente para levar esse bolo. Mas dentro desse intervalo, né, que estávamos na confecção, arrecadação de material para esse bolo, tomamos conhecimento através da mídia da situação que o Lar dos Velhinhos estava passando. Como não é a primeira campanha que nós fizemos em prol do Lar dos Velhinhos, nós sabemos que a necessidade maior deles é questão de material de higiene e água sanitária, que eles utilizam bastante, né? Então, nesse conhecimento, nós resolvemos nos reunir e conversamos com o pessoal de alguns mercados daqui da cidade, alguns mercados de bairros também que nos ajudaram bastante, nós entre o grupo mesmo. O Facebook foi bastante divulgado, né? E esses mercados liberaram que a gente fizesse um corpo a corpo junto aos clientes, que na saída vinham e traziam para nós. Não só, o bacana é que não foi só água sanitária, porque nós pedimos uma água sanitária, que era um item assim, um preço mais em conta, né? E bastante utilizado por eles. Só que a galera vestiu a camisa, foi muito bacana, acabaram doando alimentos, fraldas, produto de limpeza e higiene, então foi muito bacana, foi sensacional. Até o mercado, inclusive, ele deu R$1.000 em material de pasta de dente, sabonete, essas coisas, foi muito bacana. Pois é, eu vi que as cifras que vocês divulgaram, né, só de água sanitária foram mais de 3 mil litros que vocês arrecadaram, né? Isso, foram exatos 3.409 litros, muito bacana. Também teve ali a arrecadação, né, de amaciante, cera líquida, creme dental, produtos multiuso, papel higiênico, fraldas geriátricas, sabão, sabonetes, detergentes, alimentos também, como você citou aí. Enfim, ajuda bastante, né, na manutenção ali do Lar dos Velhinhos. Você citou também que anteriormente vocês já tinham feito campanhas. Uma delas foi até para algumas reformas nas instalações ali no Lar dos Velhinhos? Sim, no começo do grupo, quando nós iniciamos as atividades, fizemos parceria com o Lar dos Velhinhos, tomamos conhecimento de que eles estavam necessitando de uma reforma nos banheiros. Okay? Então nós fizemos essa reforma, nós pintamos os banheiros, nós trocamos os corrimãos, sabe? Foi muito bacana. E com relação ao Dia das Crianças, como é que foi essa ação que vocês fizeram? Enfim, para confecção de um bolo, né? Conte um pouquinho mais sobre essa ação também. Ok. Todo ano a gente faz isso. A gente vai, a minha esposa e alguns outros membros do grupo, e alguns voluntários, né, amigas da minha esposa, a gente se reúne e durante 3 dias é feita a preparação desse bolo. São 3 bolos de 1,5 metro cada, né? E a gente também consegue refrigerantes, colocamos no Face, né? E uma pessoa acaba doando, a gente coloca a foto, outras pessoas também se animam e vão doando. E o que, que a gente faz? A gente escolhe uma comunidade carente. Esse ano foi escolhido aí, foi Vila Resistência, Gleba Guarani, e fomos naquela irmandade que tem ali na Jardim Santa Rita. Né? Levamos o bolo com eles durante a manhã e foi distribuído bolo e refrigerante para a criançada lá. E fora balas de pirulito também, foi sensacional. Pois é, e como é que funciona? Até porque você citou aí que são, né, pessoas que aderem de forma voluntária, participam ali das reuniões. Isso serve até para quebrar um pouquinho até aquela dureza do dia a dia aí de quem trabalha na área de segurança e é obrigado a se defrontar muitas vezes com situações bem complicadas? Rapaz, é meio complicado mesmo, né? O dia a dia de hoje, a violência, né? A falta de união, falta de amor, né? Então, o que a gente faz? A gente procura... dentro desse contexto, né, arrumar um tempo para a gente poder nos reunirmos, né, e procurar fazer alguma coisa de boa em prol de alguém, para suprir um pouco a necessidade dessa pessoa e amenizar esse sofrimento de certa forma. Quem está nos ouvindo agora quer saber outros detalhes, né, sobre ações promovidas pelo Esquadrão Caveira Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Eu sei que vocês têm uma página no Facebook, né? Como é que as pessoas podem fazer aí para saber mais e também entrar em contato com vocês? Bom, a gente costuma utilizar durante as campanhas o Disque Esquadrão, né? A gente tem um celular da TIM, 45 99907 3098. A gente lança a campanha no Face, coloca à disposição o Disque Esquadrão, a pessoa liga, eu tenho tal coisa para doar, e a gente vai, procura buscar isso, né? E nós estamos em processo de implantação de um site, tá? Tem um colega do grupo que mexe com computação e está montando para a gente um site que brevemente será colocado no ar, ok? Portanto, vou repetir o número aqui, é o 99907-3098, né? Esse é o contato, então, o chamado Disque Esquadrão, e, portanto, através desse número aí, a pessoa que muitas vezes tem algo ali para colaborar, algo para doar, mas até muitas vezes não consegue, enfim, pode até solicitar aí que seja feito o transporte, enfim, como é que funciona isso? Assim, geralmente a gente lança no ar as campanhas, né? São campanhas específicas, né? No caso, para as velhinhas, a gente sempre trabalha com água sanitária e fraldas, essas coisas, né? Então, a pessoa, como vê no Face, não tem como entregar. É o que eu sempre falo, um para você pode ser pouco, mas para nós é um a mais para somar, para a gente poder ajudar, entendeu? A pessoa liga no esquadrão e fala, eu tenho uma quantidade de fralda aqui, mas não tem como levar. A gente pega e dá um jeito de algum caveira passa lá e busca. E quanto aos empresários que nos ouvem também, podem ficar tranquilos, né? Porque as ações do Esquadrão Caveira Brasil, a gente vê aí que elas têm a transparência, né? Vocês divulgam sempre aí os resultados, enfim, né? Uma instituição feita por voluntários que tem justamente essa finalidade aí de colaborar com a sociedade, né? Sim, a gente trabalha da seguinte forma nesse sentido. Quando a gente escolhe uma entidade a qual a gente vai ajudar, primeiramente a gente encaminha um ofício do grupo a essa entidade informando que nós vamos fazer uma campanha em prol dela e explicando o que vai ser essa campanha, data de início e data de entrega. Né? A partir disso, nós temos os caveiras do grupo, o qual eles me procuram, Cabral, olha, tem tal mercado que é meu amigo e ele está disposto a colaborar. Eu faço um ofício para esse caveira informando, olha, caveira fulano de tal, matrícula tal, está autorizado a solicitar esse produto em nome do grupo. Tá? Até o Disque Esquadrão está também disponível para isso. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, se alguém chegar em nome do esquadrão pedindo alguma coisa, se a pessoa tiver alguma dúvida, ligue no Disque Esquadrão, que o nosso trabalho é sério, é um trabalho voluntário, mas que está aqui para ajudar as pessoas. Então, quando algum caveira for solicitar, for pedir e tiver dúvida, ligue no Disque Esquadrão, que a gente redime qualquer dúvida, tá, ok? E a pessoa pode colaborar tranquila, que o que ela está entregando será destinado àquela campanha que está sendo feita. E é muito importante isso. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar, inclusive, né, quando nós colocarmos a entrevista no site semprerci.com.br, nós vamos disponibilizar este número, né, vou falar novamente aqui, é o 99907-3098. E eu agradeço aqui ao Ricardo Cabral, ele que é fundador e diretor-geral do Esquadrão Caveira Brasil, a presença e também uma mensagem final aí. Isso, a gente quer avisar os ouvintes que agora para o Natal nós estaremos com o Papai Noel Caveira. O Papai Noel Caveira também funciona da seguinte forma: a gente procura arrecadar refrigerantes e balas, né, e doces, junto a quem possa nos ajudar. E a gente tem a nossa carretinha, o qual a gente monta uma espécie de trenó com o Papai Noel e minha mamãe Noel Caveira, e vamos na comunidade carente distribuindo também refrigerantes, às vezes fazemos cachorro-quente e balas e pirulitos para as crianças. Se alguém estiver aí disposto a nos ajudar também, estamos à disposição. Portanto, já pensando aí no período do Natal, né, estamos para lá da metade de outubro, já fica aí o convite, portanto, para quem puder colaborar com essa ação. Muito obrigado pela participação aqui, sucesso a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade e fico orgulhoso aí de ter sido convidado a comparecer.